do Miguelito. Ai, olá, já estava com saudades vossas. O Merlin do seu ar espanholeiro, calça apertada e a camisa posta a jeito, sapato alto para realçar o cagueiro, era o Paulinho, um rapaz tão perfeito. Ela é toda xixa, ela é toda boa, e é o que todos dizem da tua patroa. Rico traseiro, é mesmo um conforto, a mais velha melhor é como o vinho do Porto. Top do Miguelito. Ai, ficámos a ouvir o décimo lugar. Chama-se Quebra Bilhas e os seus muchachos. O álbum é interdito a menores de 18 anos. Ouvimos Cada Um Picha Para Si. Em nono lugar está o nosso Lionel Nunes, que anda a fazer aí as queimas das fitas com o álbum O Meu Cacete. Tivemos a ouvir um bocadinho de Ela É Toda Xixa. Agora a seguir, no oitavo, temos Marco Paulo e um álbum da Lila. Em sétimo lugar, Trio Admira, continuam com Saúde, Dinheiro e Amor. Em sexto, Cantifas Português, o álbum Sinfonia Intestinal. Vamos ouvir um bocadinho da Menina do Trica. Em quinto lugar, temos também o Tio Alcântara com o álbum... Ai, onde é que está? Nós dois a apitar. Vamos ficar um bocadinho com O Burro da Minha Terra. Ai, filha, tu não me trates. Esse modo tão brutinho, atrevido-se com o trica-trica, e fica para lá sozinho. Ai, filha, tu não me trates. Esse modo tão brutinho, atrevido-se com o trica-trica, e fica para lá sozinho. O burro da minha terra, tanta burra que ele monta, já não sabe quantas foram, ele já perdeu a conta. Do Miguelito. Em quarto lugar, mais um álbum do Lionel Nunes, este que tem publicidade na TV, Bombeiro Não Tem Culpa. Nós vamos ouvir um bocadinho do tema Não Há Droga. Em terceiro lugar, Artur Gonçalves, Os Tomates do Padre Inácio. E agora, vamos ouvir um bocadinho da Maria e do Carvalho, seguido do segundo lugar de Kim Gouveia, que também faz muitas semanas académicas, a nova injeção. Queria-vos deixar um bocadinho de Onde É Que Fica a Gar. Primeiro lugar, ó Bastos, onde tu vais? Carlos Bastos, com produção e arranjos de Luís Pedro Fonseca. Till There Was A You, o tema de All That Fado. Até para a semana. There were bells on a hill that I never...